resolva voltar pra ti. Mas hoje eu não sei quem é você pra mim. Hoje não sei se vou voltar. Um dia pra você, vou seguir minha vida bem distante. Hoje eu não sei quem é você pra mim. Oh, hoje não sei se vou voltar. Um dia pra você, vou seguir minha vida bem distante. Porque não quero outra vez magoar meu coração. Vou seguir minha vida bem distante, porque não quero outra vez. Não tente disfarçar, eu já sei que aconteceu. Ele é um covarde, esse cara te bateu. Você tá chorando, sentada na calçada, e esse é o motivo. Tô sabendo de tudo, de outras bocas por aí. Esquece esse sujeito, ele não tá nem aí. Cuidar de você é tudo que eu sempre quis. Vamos viver a vida, vamos ser felizes. Prometo te amar, por você eu vou lutar. Mas esquece esse cara, ele não vai mudar. Enxuga essas lágrimas, vamos namorar. Vamos curtir o som e agitar no Pará. É só um águia negro poderoso de acuar. Curtindo esse som, nós vamos apaixonar. Gabriel Considerado! Gabriel Considerado! O sucesso do Pará! Não tente disfarçar, eu já sei que aconteceu. Ele é um covarde, esse cara te bateu. Você tá chorando, sentada na calçada, e esse é o motivo. Tô sabendo de tudo, de outras bocas por aí. Esquece esse sujeito, ele não tá nem aí. Cuidar de você é tudo que eu sempre quis. Vamos viver a vida, vamos ser felizes. Prometo te amar, por você eu vou lutar. Mas esquece esse cara, ele não vai mudar. Enxuga essas lágrimas, vamos namorar. Vamos curtir o som e agitar no Pará. É só um águia negro poderoso de acuar. Curtindo esse som, nós vamos apaixonar. Prometo te amar, por você eu vou lutar. Mas esquece esse cara, ele não vai mudar. Enxuga essas lágrimas, vamos namorar. Vamos curtir o som e agitar no Pará. Eu sou um águia negro poderoso.